Ora, estão bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. Efetivamente, nós, quando nos propusemos fazer este programa, e já lá vão a distância de 6 anos, e dizíamos nós que íamos ter sempre uma banda em destaque por semana para falarmos e para apresentar. E isto, claro que irá acontecer que volta e meia temos aqui umas repetições, mas também temos aqui coisas novas, a qual vamos estando atentos para ir mostrando a todos nós aquilo que vai saindo de novo e aquilo a que se propõe em bandas para mostrar em termos de sonoridade. O caso do EP de estreia dos portugueses Best Youth, e falar aqui de um conjunto de duas pessoas que já vinham de outras bandas, mas serão eles próprios que vão falar sobre isso. Tem um EP de estreia que nos leva só a lamentar desde logo o seguinte: porquê é que ficaram mais temas na gaveta? Porquê é que não saiu um LP? Antes de mais, bem-vindo aqui à Água Nova. Olá, boa tarde. Ed, e a pergunta é esta: porquê é que não saiu um LP? Ora bem, essa questão, tem-nos perguntado essa questão, existe um motivo para, por um lado, o EP ser gratuito e, por outro lado, o EP só ter 5 temas, que é o seguinte. O projeto Best Youth partiu a premissa base era eu estar a fazer um disco a solo e ter convidado a Catarina para cantar em alguns temas. E quando comecei a trabalhar com a Catarina novamente, aquilo fazia sentido e vimos que havia ali, as músicas mudavam de rumo, havia ali qualquer coisa que vinha do facto de estarmos os dois na mesma sala a trabalhar, então achamos que fazia sentido retomarmos a nossa colaboração e lançarmos um projeto novo. E as primeiras músicas que fizemos eram adaptações de músicas que eu já tinha preparado ou modificações que fizemos a outras músicas que eu tinha feitas para a minha voz e lá para o meio algumas feitas comigo e com a Catarina aos dois. Então como era assim um EP com músicas de origens diferentes, um bocado fragmentadas, nós achamos por bem escolher as melhores dessas, que foram estas 5, e lançá-las como um EP gratuito na internet. Claro que a questão de nós fazermos aqui porque só estas é porque ficámos ávidos de ouvir mais. Portanto, o que é bom sinal. Portanto, o que estamos aqui a dar, enfim, o nosso selo, que vale o que vale, mas é o nosso selo de que gostámos daquilo que ouvimos. E isso leva-nos aqui à ideia que falávamos há pouco e que começou, que é o disponibilizar na internet gratuito para download. E aliás, já está desde junho, já há algum tempo passa aqui na Boa Nova alguns temas, nomeadamente o Hangout, que depois tem honra de estar também nos novos talentos FNAC de 2011. Começámos por falar aqui nos temas que ficaram na gaveta. Há efetivamente outros trabalhos que, enfim, verão um dia mais tarde a luz do dia. Ah, é assim, nós neste momento, até quem nos for ver ao vivo, aliás, até agora, se calhar a partir de hoje iremos tocar todos, mas só temos tocado 3 temas do EP, sendo que os outros temas são todos temas que ninguém à partida conhecerá. E além desses temas que nós temos tocado, estamos neste momento efetivamente a preparar um disco, um longa duração, para lançar durante o ano que vem, no início, se tudo for possível. Uhum. Por isso há muita coisa a ser feita e há muita coisa a vir à luz do dia muito em breve. Será uma edição de autor? Não sabemos. Ainda é cedo para dizer isso. Nesta fase em que vocês colocam gratuitamente para download, não têm precisamente o espartilho de uma editora, não é? Exatamente. Vamos a isto, vamos em frente. Nós neste momento o que fizemos foi, nós preparamos as músicas e o plano sempre foi nós lançarmos por nós e lançarmos gratuitamente na internet. Quando estivemos prontos, fizemos alguns contactos com algumas editoras e com algumas entidades, mas o que é um facto e é perfeitamente normal é que é sempre um risco pegar numa coisa nova que ninguém conhece e que ninguém viu a reação do público, por isso nunca recebemos um não, nunca recebemos uma porta fechada, mas recebemos sempre vamos ver, assim, um bocado vago. E nós continuamos, como sempre foi o nosso plano original, de lançar as coisas por nós e fazer as coisas por nós. E até agora tem corrido tudo muito bem e a recepção tem sido extremamente boa. Everyone can see. temos aqui este Interlies, que é assim o nome do EP, é quase como um balão de ensaio. Sim, sim. Este EP, nós a Catarina outro dia chamou-lhe disse que era um aperitivo, por assim dizer. Falámos há pouco de que é um duo, não é? Estou a falar com o Ed Rocha Gonçalves e então falámos de Catarina Salinas. E na apresentação dizia aqui que já vinham de anteriores projetos, normalmente participações em que ambos tiveram. Fala-nos um pouco do vosso passado, tendo em conta que estamos a falar aqui com pessoas com seus 20 e poucos anos, não é? 20 e alguns. Enfim. Eu e a Catarina tivemos uma banda anteriormente, que éramos Genius Loki. Chegamos a sair numa coletânea também do Henrique Amaro, na altura. Exato. Que era a coletânea Acorda, que reunia 60 artistas portugueses. Todos em MP3? Uhum. Sim, todos em MP3, é um disco, um dia destes vai ser muito interessante olhar para ele. Uhum. E nós tivemos essa banda durante ainda alguns anos, ainda tocamos um bom bocado, só que essa banda era constituída por três pessoas, era eu, a Catarina e o nosso baterista, o Bini. E o Bini, o Rui, tomou uma opção que foi ir trabalhar para a África e nós, face a isso, achamos por bem que o projeto sem ele nunca seria o mesmo, então decidimos acabar com o Genius Loki. E depois tivemos aí uns anos em que cada um esteve a trabalhar para o seu lado, a Catarina esteve a experimentar com outros projetos, eu também estive a fazer outro tipo de coisas, até que finalmente o ano passado achamos por bem que eu convidei então para o meu disco e depois o resto é história. E coloca na internet um vídeo de que já iremos falar também sobre ele, precisamente após este Hangout. O que vem associado à página, precisamente é possível fazer o download gratuito. Sim. Dos temas. E fomos aqui o wearebestyouth.com. Exatamente, www.wearebestyouth.com. Podem ter acesso e têm acesso à imagem também. Sim. De quem este trabalho, quem se deve este trabalho deste vídeo e se isso é, de facto, procurar explorar todos os canais para que as pessoas comecem a saber, falar de vós. Assim, a história desse vídeo foi muito engraçada. Nós temos a sorte de estar inseridos num meio muito artístico, temos muitos amigos muito talentosos e esse vídeo foi feito numa noite em que nós reunimos alguns dos nossos amigos que trabalham em vídeo, em design e isso, e propusemos a fazer numa noite, vamos ter que fazer um vídeo para esta música, e arranjamos um estúdio e foi isso que saiu, foi o vídeo da Hangout. E sim, o orçamento era pouquinho para este trabalho, como tentamos fazer o melhor possível e com esse melhor possível, com esse trabalho, tentar chegar ao maior número possível de pessoas. Vamos assim, tentar desmistificar aquilo, até para que seja em casa e esteja a pensar em fazer uma coisa destas. O que é um orçamento baixinho? Não é preciso dar números muito certos, mas balizar aqui entre isto e aquilo. É um orçamento muito baixinho, é menos de 500 euros. Uhum. Há aqui a gravação de, mais ou seja, 5 temas, são estes são disponibilizados, de que tem ligação a um estúdio, e há um vídeo, e há um conjunto de amigos, como disse há pouco, que permite que isto aconteça. Há aqui uma fase de investimento pessoal, não só em tempo, em talento, mas também em termos monetários. Em tudo. Isso é um óbvio para quem está a começar, e durante este percurso todo, muitas vezes pensou em desistir. É assim, pensar em desistir nunca pensei, nunca isso teve hipótese. Agora, é um esforço grande, eu vou confessar que é um esforço grande, porque são esses fatores todos que dizem, é o fator tempo, é o fator aprendizagem, porque é preciso aprender muita coisa para se conseguir trabalhar neste meio, e é o fator monetário também, é um investimento alto, com um retorno sempre incerto e até para muitos que não volta a acontecer. Por isso tem que ser mesmo para morar a camisola numa fase inicial. Claro, e estamos a perguntar, esse amor à camisola, de onde é que vêm os rendimentos para possibilitar, enfim, esta fase de investimento? Numa fase inicial tem que vir de outro sítio, não é? Uhum, nós não exatamente. Tivemos ninguém que nos ajudasse, teve que vir do meu próprio bolso. Exato. E depois há uns concertos que vão, de algum modo, amortizar, não é? Sim, depois haverá os concertos que vão amortizar. Uhum. E nós gostamos de acreditar que correndo a coisa bem, em algum tempo, leia-se alguns anos, que é capaz de descobrir o investimento inicial. Agora, esse investimento inicial é sempre feito por vontade de fazer as coisas e por paixão. Mas acho que ninguém hoje em dia se mete na música puramente por negócio, para fazer dinheiro. Isso é uma estupidez. É a partir da premissa errada. Aqui da gravação e sempre foi gravado aí no Porto, e que eu digo aí no Porto é porque de facto estamos a ligar para o Norte, não é? Exatamente. E deve-se notar pelo sotaque. Não é naturalmente aqui da zona da Serra da Estrela, efetivamente. Tem a mistura do Nuno Mendes, portanto, alguém que já está ligado a bandas como Foz Foz Bandido, Manuel Cruz, Mesa, não é? O próprio Bandemónio, não é? Sim. E tem a participação ainda de Nuno Sarafa, do Ex-Wife e Fred Freddy na bateria. E quando é que perceberam que para este do se completar, para fazer este Winter Lies, era necessário estas colaborações, e como é que elas surgiram? Ora bem, eu comecei por fazer em casa, por gravar os temas todos, fazer demos, e eu, o Nuno Mendes é muito meu amigo há muito tempo. Acho que o Nuno é um gênio na música, em todos os campos que seja possível avaliar, e sempre foi uma pessoa a quem eu recorri muito para opiniões e mesmo para algumas direções em termos profissionais, em termos de produção e isso tudo. E numa altura em que eu tinha os temas completos, abordei o Nuno para a possibilidade de gravarmos aquilo mais à séria, e perguntei-lhe o que é que seria necessário regravar. ao que ele me respondeu que sentia que o disco tinha muito a ganhar se tivéssemos um baterista a gravar os temas, porque inicialmente os temas foram todos feitos com programações, uhum. que aliás é o formato em que neste momento temos tocado os showcases, uhum. só os dois. E eu concordei, e nisso fui naturalmente à procura do melhor baterista que conseguisse encontrar, e para mim o Nuno Sarafa é dos melhores bateristas de Portugal, e fiquei muito contente por ele ter aceito o nosso convite. E então, assim, com uma equipa pequenina, gravamos tudo. Estou a falar de quanto tempo de estúdio? Ora bem, com o Nuno, com o Sarafa, devo já dizer que o Sarafa é uma máquina, e foi um dia de estúdio para gravar as músicas todas. Uhum. Depois, o resto do tempo, o resto do processo foi um bocado mais lento, porque o Nuno Mendes teve muito trabalho, foi uma pessoa muito ocupada durante o processo de elaboração do EP, então isto foi feito... Podia ter sido feito muito mais rapidamente se tivéssemos os dois de disponibilidade mais aberta, por assim dizer, mas demorou algum tempo. Que jogar também com a disponibilidade do estúdio do Manel, uhum. que tem muita coisa sempre a acontecer também, por isso houve algum tempo de gestão. Entendem que a partir do momento que há uma gravação e deixamos estar só no reino do éter, tendo em conta que até agora é um tema que está na compilação Novos Tempos, durante a FNAC, é tudo muito mais sério, ou seja, já está tudo datado, agora já não há como voltar atrás. Exatamente. Eu acho que a partir do momento em que se assume um disco e se assumem umas músicas, um bocado da forma que nós assumimos, porque nós fizemos algum investimento em termos de promoção, de tentar que o disco gratuito chegasse às pessoas, e eu acho que a partir desse momento não há volta a dar. Ou as pessoas gostam, ou então se não gostam, aí é que teremos que pensar em fazer outra coisa. Claro, que o melhor feedback que podem ter é quando estão ao vivo, não é? Quando estão à frente das pessoas, não é? É, não só, há o feedback também das pessoas que ouvem o disco, uhum. e gostam ou que não gostam. Eu tenho muitos exemplos de grupos que gostam muito em disco e que não aprecio propriamente ao vivo. Há esses dois feedbacks, mas preferencialmente quer-se que os dois sejam bons, não é? Mas quando estão ao vivo, e não é, tem sido até algum showcase, têm feito... Sim. O que é que se sente nas pessoas quando estão a fazer chegar temas como os Shouts ou Tagas ou do Cult ou que... Neste momento é assim, tem sido sempre uma boa surpresa, porque nós estamos a tocar num formato diferente daquele que era previsto. Nós, a ideia sempre foi tocarmos em formato de banda completa, só que por questões de tempo também, porque isto foi tudo muito repentino para nós, e por questões de logística, de organizarmos ensaios e de reunirmos um grupo de músicos para tocarem connosco, optamos por fazer estes primeiros showcases só os dois, num formato reduzido, em que eu toco vários instrumentos, temos programações e eu e a Catarina cantamos. Ou seja, as músicas estão ligeiramente diferentes. As sessões ao vivo que nós estamos a apresentar são um bocado diferentes. Uhum. E ao início tínhamos um bocado a dúvida se o público ia reagir positivamente a isso ou não. E a reação tem sido extremamente positiva, é muito engraçado. Ou seja, o que estamos a concluir é que possivelmente poderemos avançar com dois tipos de formatos ao vivo, um em que somos só eu e a Catarina e eu tenho que ir com a banda completa. Há alguma gravação disso que nos permita, enfim, alvitar a possibilidade de divulgar também essas versões? Ah, neste momento a RUM, acho eu, disponibilizou um vídeo de nós a tocarmos numa FNAC, uhum. mas posso adiantar aqui em exclusivo que muito em breve lançaremos nós uma espécie de uma curta-metragem em que podem ter um exemplo de como é esse formato de nós dois. Muito bem, teremos atentos aqui até para divulgar a nossa página. Yeah. Então vamos aqui a uma fase de desafios. Sim. Que são três. Imagina que lhe dizem assim: queremos Best You a tocar aqui em Oliveira do Hospital. Sim. E que vem aqui tocar e que lhe diz assim: pode trazer consigo duas bandas nacionais. Sim. Quem é que traria hoje em dia? Quem é que eu traria hoje em dia de bandas nacionais? Ora bem, para começar a trazer o We Trust. Bem, nosso amigo lá em cima da meio fumada. Muito, né? Grande amigo meu, André Tentura. Um pessoal muito grande, por isso, e para mim tem, vai ter dos melhores discos deste ano. E estamos muito à espera, só temos para já naquela amostra do Time Better Not Stop. Mas, né? Mas eu posso assegurar desde já que vai ter um dos melhores discos do ano. Uhum. E depois, quem é que eu traria mais? Eu traria, se calhar, os You Can't Win Charlie Brown. Muito bem. Holding on to troubled time, I'll be waiting till the moment comes. Bring it all down to the hollow heart. Olá, eu sou Salvador Menezes, eu canto em Charlie Brown e estou aqui na Boa Nova. All the borders around you won't keep us out. I'll be on the horizon. Oh, don't shift back to the floor. E o Canto de Charlie Brown foram nossos convidados aqui talvez há dois meses, não me recordo já bem, mas é a banda que junta vários bons autores, do Noiserve, David Santos, enfim, é um dos projetos também que tem dos melhores álbuns deste ano, presumo. Sim. Ora bem, essa fase está de passado, vamos ao segundo desafio. Segundo desafio. É este, vem uma banda da cena internacional. Sim. E que diz que não prescinde de que Best You façam a sua primeira parte. Sim. E quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Ora bem, eu posso dizer várias? És à vontade. Ora bem, eu adoraria fazer uma primeira parte para uns Radiohead, bem que acho que não faria muito sentido neste momento. Abrir para o Radiohead, mas gostava muito também de abrir para os Phoenix, ou esta assim, numa nota um bocado pessoal, gostava muito de abrir para o Beck. É fácil. É fácil. Até vamos ao terceiro. E este é o que nos dizem, é o mais difícil. Sim. Imagino que vai haver um disco de tributo a alguém, a um autor, uma banda nacional, e que dizem que gostavam de ter nesse disco de tributo uma versão de um tema deles, feita por vós. Sim. De quem gostariam de participar no tributo, e agora com que tema que o fariam? Essa realmente é bastante difícil. Eu, assim, de repente, a minha resposta rápida seria gostar de fazer um tributo a António Variações, mas não sei explicar-te de música. Quando a cabeça rola para o abismo, tu não controlas esse nervosismo. A mulher que paga, a mulher que paga, não paras de doer, nem que estás a doer. We'll be right back. Se calhar gostava de fazer um tributo aos Rádio Macau. E que tema serias agora? Ai, eu não me estou a lembrar do nome do tema. Eu acho que é Tempo. É um single que saiu para aí há 10 anos. Que é uma música que sempre mexeu comigo. Se me podem editar a parte da entrevista em que eu estou a cantar. Temos aqui então uma banda que lançou, e quando digo banda, mudou, mas que lançou agora um EP, Winter Lies, que começou muito bem a jogar em casa, porque lhe dissemos que gostávamos bastante daquilo que foi editado. O que é que ouve quando vai no carro? o que é que são as suas influências musicais para chegar a esta sonoridade dos Best Youth? Ora bem, isso é uma pergunta complicada, porque eu posso dizer que sou muito influenciado por tudo o que ouço, e eu acho que um bocado, Best Youth é assim um bocado, entre aspas, uma misturada. Eu não queria dizer isso, que sou extremamente pouco profissional, mas leva um bocado das influências todas que eu absorvo, e é natural. Claro, que assim normal seja. Que assim seja, é normal que assim seja. Eu neste momento tenho ouvido assim uma mistura um bocado de coisas, tanto tenho ouvido música eletrónica, porque eu tenho uma vertente, uma paixão por certos tipos de música eletrónica, tipo Gold Panda e No Such Thing, tenho essa vertente, como tenho ouvido outro tipo de coisas, de mais cantautores pop, um bocado o Darwin Dees, ouço muito o Sebastien Tellier, e depois especificamente de influências para Best Youth, eu acho que se sente ali muita influência da mistura de ser um guitarrista com uma vocalista, enfim, eu acho que se sente ali alguma influência, por exemplo, dos Kills. E quem for ver o nosso espetáculo ao vivo, se calhar vai dizer que temos influências dos XX, embora, para ser franco, não tenhamos muitas. Goldfrapp, diz alguma coisa, não? Goldfrapp já disse em tempos, se bem que eu acho que hoje em dia não tem muito a ver com o que nós fazemos. Tem-nos comparado muito aos Cardigans, e eu acho uma comparação muito feliz, porque eu sou um grande fã, e quando faziam do melhor pop do mundo, e... Mas lá está, não, confesso que não tenho ouvido muito Cardigan. Há pouco falávamos aqui que estes temas eram temas que já vinham germinar e que foram recuperados para este Winterlies. Estamos a falar aqui num período de tempo de quanto? Desde que começou a fazer um deles até à versão a que chegaram aqui ao disco. Ora bem, eu comecei, acho que em 2009, a preparar um disco a solo. Então, entre 2009 e 2010, fiz qualquer coisa como 10, 15 temas, que eram, então, assumidamente, um foro mais eletrónico. E quando a Catarina chegou, pegamos em algumas ideias dessas e adaptámo-las. E então houve uma primeira fase de adaptação, que foi a fase para criar as primeiras demos com a Catarina. E depois houve uma segunda fase de adaptação, que foi quando fomos para o estúdio gravar os temas. Porque aí tínhamos um fator que diferenciou tudo, que foi... Tínhamos a bateria do Sarafa. E as músicas tornaram-se logo automaticamente muito mais humanas e muito mais orgânicas, e aí então houve uma segunda fase de metamorfose das músicas que as tornou no que elas estão agora. Como é que este disco está datado, ou seja, está disponível para download e tem a data deste ano. Exatamente. E enfim, tendo em conta que está um download gratuito há cerca de 2 meses, agora a esta distância já pensa, se fosse agora teria feito algo diferente? Não teria feito algo diferente, teria feito na mesma um EP, se calhar com mais um tema. Agora, o que muda sempre é que as músicas, provavelmente, se tivesse esperado até agora, já seriam outras ou seriam totalmente diferentes. Mas isso é por isso que é importante fazer os registros na data certa e editar, porque este caso destas músicas não se sente, mas já foram músicas que ficaram demasiado tempo na gaveta. E eu queria, dentro do possível, de hoje em diante, ficar com as músicas menos tempo, ter menos tempo de trabalho em cima delas, para elas serem mais, por um lado, mais frescas, por outro lado, não tão trabalhadas e mudadas, porque quanto mais tempo se passa com a música, a mudá-la vai mudando. Passam dias e uma pessoa deixa de sentir tanto uma parte e muda, e as coisas vão mudando. Ou seja, precisamente que a democratizou, ou seja, tornou disponível para todas as pessoas, e inclusive gratuitamente, deixou de ser um work in progress. Exatamente. E passa a ser um processo que está fechado. Dizia há pouco que teria mais um tema. Podemos aqui rogar para que nos envie mais alguns temas para este nosso destaque? Ainda que não façam parte deste Winterlies. Eu tenho um filtro muito fechado de qualidade que não me permite partilhar essas coisas, mas temos alguns temas aqui, temos. Muito bem, vamos insistir com isso. E vamos estar atentos a esse álbum. Mas assim, muito em breve terão pelo menos, como eu já fiz já anunciei aqui, terão pelo menos versões ao vivo gravadas com qualidade de estúdio disponíveis em vídeo, e não sei o que é que faremos ao áudio depois, mas pelo menos isso terão muito em breve, e serão temas, alguns deles novos. Best Youth, para chegar às pessoas, terá um circuito de verão e um circuito de inverno, ou isto é mesmo música para gente sentada? Não é música para gente sentada. Nós a experiência que tivemos com Genius Loki foi que é preciso, para fazer um concerto para gente sentada, é preciso um nível de respeito do público que só se conquista depois de vários anos. E por outro lado, é muito emocionante conseguirmos num concerto pôr as pessoas a mexer. Por isso, com esta banda, com os Best Youth, nós queríamos tentar poder ter as duas vertentes, tanto conseguir dar um concerto para a gente sentada, como conseguir encher um palco grande de um festival e pôr pessoas a mexer. E já há convites, já há ideias de onde é que vão estar depois destes showcases que andam a fazer? Sim, tem começado a haver uns convites. Posso já adiantar, a única data que temos fechada é para Guimarães, para o Banhos Velhos, dia 24 de setembro, julgo eu, e vamos a Lisboa em outubro, vamos em Lisboa ao Music Box. Mas ainda não sei, ainda não tenho a data fechada. E vamos ver, e estamos a contar que agora comecem a aparecer convites, que acredito que comecem. qual é o consumidor, entre aspas, do Interlice? Quem é que acha que está ávido, ou melhor, que está na esperança de ouvir o vosso tipo de música? É assim, eu acho que quem gosta de ouvir boas canções, sobretudo, eu gosto de sempre perguntar qual é a sonoridade e qual é o estilo. Eu nunca sei dizer qual é a sonoridade e qual é o estilo, sei dizer que nós tentamos fazer canções pop, assumidamente. Agora, depois, a sonoridade, as roupagens, os instrumentos e às vezes as abordagens não são estritamente pop. Mas por isso eu acho que quem gostar de canções e quem gostar de ouvir uma voz suave e a soar a mel, acho que... Eu quando estava no S, eu ia quase dizer Serena, mas... Serena também às vezes. Catarina tem ali uma tessitura que permite alguns registros diferentes. Mas vamos deixar isso como uma surpresa para quem for ver ao vivo. Claro. E como é que Best Youth se pode dar a conhecer às pessoas? Como é que vão conseguir chegar ao público? Ora bem, como é que nós vamos conseguir chegar ao público? Nós, sinceramente, eu tenho uma grande aposta e uma grande fé no poder da internet e das redes sociais, e eu acho que vai ser uma luta muito grande da nossa parte por fazer lançamentos, tanto em termos de música propriamente dita, como em termos de vídeo, como em termos de conteúdos de muita qualidade. Vamos fazer os possíveis por isso, porque eu acho que há um filtro natural na internet, que é o filtro das pessoas, que escolhem os conteúdos que acham que têm qualidade e esquecem os que acham que não têm. Por isso eu acho que, se conseguirmos um nível de qualidade consistente ao longo de bastante tempo, eventualmente chegaremos às pessoas. Mas aí é a pessoa que vai à procura dos Best Deals, não é? Sim. Para isso tem que pelo menos ouvir uma vez falar de vós, não é? Sim, sim. Senão dificilmente, a não ser que haja por um ponto de contacto com alguém e lá se chega, não é? Sim, eu acho que a única verdadeira publicidade genuína é o boca a boca. Por isso, e nós temos tido um bocado de sorte com isso. Temos tido a sorte de quem ouve partilhar e falar às pessoas, temos tido essa sorte. Por isso, eu estou a confiar 50% nisso e 50% em tirar alguns dinheiro dos concertos e investir em promoção, que temos feito até agora também. O EP, da maneira como chegou às pessoas para download, não tem tido a reação das pessoas que gostariam de ter o EP em formato físico. Aqueles puristas, como incluo eu, quem gosta de ter efetivamente algo em que pegar, que não seja só meramente numa pena. A resposta a isso, é muito honestamente, foi por questões financeiras. Foi porque o investimento tem sido completamente nosso, até agora é 100% nosso, e era um investimento que basicamente o dinheiro de fazer uma edição física, nós podíamos tê-la aplicado nessa edição física ou podíamos tê-la aplicado em alguma promoção. E nós, até como uma experiência, optamos por investir o dinheiro em promoção e achamos que nesta fase, como só tínhamos esse, achamos que foi a opção acertada. Muito bem, agradecer a disponibilidade que teve para falar aqui na Boa Nova. Obrigado, nós. E como dissemos, vamos ficar atentos à espera desse LP. Enfim, estamos aqui em que terá mais temas, provavelmente terá versões ainda destes temas, não é? Não. A ideia é ser um LP só de músicas novas. Então, ou seja, estes estão arrumados, este, não é? Este está arrumado e vive por si mesmo, tem vida própria. Uhum. Mas muito provavelmente acontecerá que eu considere esse LP que haja pessoas a quem os Best Youth passaram à margem e que nessa altura então vão querer ouvir. Pronto, ou seja, o vosso site vai manter disponível o download para quem quiser ouvir. Sim, certo que sim. Muito obrigado uma vez mais pela disponibilidade. Obrigado. E certamente falaremos mais vezes, mais não seja para a saída desse LP. E nós continuaremos a dar notícias. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.